seu lacrimeiro véu. Adia o dia ressecado mar. A mão suscita a bela voz sem som. Se disser a luz do dia camuflando o sol. Vá navegante seu piano abrir. Negro de lamento, love and roll. Na periferia lapidei com melancolia de um rei. O choro negro, lembro como nasce o sol. Vejo a nova cara desse som. Pulso que dispara num refrão. Pra cada bossa, um refém do velho surround. Balança o lão de um vento leve. O corpo movimento segue. Paguei nessa nova voz sem som. Sem mais. Balança o lão de um vento leve. O corpo movimento segue. Paguei nessa nova voz sem som. Vem, vai, balança o lão de um vento leve.